Pour faire notre chronogramme de palais, la liste des murs, aujourd'hui, le thème est perdoir et curarse. A gente já falou em outras oportunidades, né, pinceladas também, mas a gente vai tratar especificamente, até pegamos alguns trechos que eu selecionei, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente perceber como Jesus dava importância a esse tema e como ele é importante hoje e sempre, né? Nós sempre mencionamos aqui, lembramos, né, que nós é que criamos as nossas doenças, sejam elas físicas ou espirituais. Que Deus, se nós acreditamos nele, e então temos que admitir que é Pai bom e justo, né? Se ele é Pai bom, não vai querer ver um de nós doente, com problemas, né? Mas, como nós, que somos pais, vemos nossos filhos fazendo coisas erradas e não queremos que eles sofram, temos que agir, às vezes, com disciplina, né, com firmeza, né, como a gente diz, pegar o chinelo. Também Deus age conosco da mesma forma. Não importa se tenhamos 5 anos, 70 anos, 90 anos, não importa. Né, porque aí não aprendemos. Né. Se somos seres eternos, 100 anos, 200 anos, não tem problema nenhum. Né. É muito pouco tempo. E no capítulo 10, que trata dos misericordiosos, trata do perdão, eu escolhi alguns trechinhos assim para a gente refletir e perceber, né, o quanto isso é importante. Um trechinho diz assim: eu não perdoarei, ai daquele que diz, eu não perdoarei jamais, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito reclamará perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é aquela palavra, a passagem do Evangelho. Vejam só aqui, ó. Aquele que diz eu não perdoarei jamais, se não for condenado pelos homens, será certamente por Deus. Como Deus condenaria nós? Ele não vai condenar o inferno, né, aquele declínio todo, se ele é um pai bom. Porque como nós, né, que somos inferiores e temos defeitos, damos novas chances aos nossos filhos, também Deus nos dará novas chances e muito mais. Como Deus nos condena? Vamos a uma análise bem prática, né? Se nós não nos alimentarmos, né, fisicamente, comermos, nós vamos sobreviver fisicamente? Não, nós vamos morrer, né? Podemos sobreviver em alma, mas em corpo não. Porque estamos inseridos nessa lei da natureza que é necessário comer para sobreviver. Se nós, comparando isso, né, nos magoarmos, chatearmos, ficarmos nervosos, nós vivemos dentro da lei do perdão e automaticamente vamos inserir em nosso organismo energias negativas, né, que com o tempo nos trarão as doenças. Essa é a lei. Essa é a condenação de Deus em si. Não que ele vá pegar cada um de nós e expulsar o condenado, mas sim, através da adequação nossa dentro da lei, da vida que é própria, nós somos automaticamente punidos. Se eu tenho raiva, né, tenho ódio de alguém, eu me sinto bem, eu me sinto em paz, mas eu me sinto mal, porque eu estou inserido em uma energia negativa que me traz um estado, né, de depressão, de ruim. Essa é a própria condenação de Deus. Então, quando o Evangelho diz, né, que devemos perdoar, porque se não seremos condenados pelos homens, seremos condenados por Deus, é nesse sentido. Nós vamos sofrer as causas do nosso não perdão. E aí vem as doenças. Depois tem uma passagem de São Mateus, né, no capítulo 5, que diz assim, ó: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Olha só, Eu vos digo em verdade que não sairei de lá enquanto não houver pago até o último centavo. Se nós compararmos isso ao nosso plano divino, né? Quem será o nosso adversário que nos entregará ao juiz? Quem será o juiz? E quem será esse juiz que nos entregará ao ministro da justiça e que nos aprisionará? O mesmo paralelo que nós fizemos aqui mesmo. Se eu não perdoo, né, eu automaticamente entro na contradição da lei, que a lei é do perdão e da harmonia. Esta lei, né, me entrega a dor e eu não saio da dor até eu não terminar de pagar o meu centil pela minha mágoa, pelo meu ressentimento, pela coisa ruim que eu alimentei, que eu mesmo criei. Né? Então, mesma forma que nós temos as leis humanas, nós estamos enquadrados na lei divina. Então, vejam só a importância do perdão. Aliás, nós já mencionamos aqui, tem um livro, né, que nos fala que uma pessoa trabalhava com cura, né, atender pessoas psicologicamente, até fisicamente, né, doenças. Chegava a pessoa na frente, sentada, e ele, a primeira pergunta que fazia, a quem você não perdoou? Para a gente ver o quanto está disseminado dentro da nossa sociedade, né, esta falta de perdão. A mágoa, o ressentimento. E por que nós temos tanta mágoa e tanto ressentimento? Porque nós somos orgulhosos. Vocês já viram uma pessoa humilde se sentir humilhada? Por que ninguém conseguia humilhar Jesus? Ninguém conseguia humilhar Francisco de Assis? Ninguém conseguia humilhar Paulo de Tarso? Vocês ouviram dizer que estavam se sentindo humilhados? Porque quem é humilde não se sente humilhado. Então, se alguém te diz alguma coisa, fala mal de ti, que calunia e assim por diante, e você se sentir chateado, magoado, é porque a pessoa conseguiu atingir o teu orgulho. Porque se você é humilde, você vai dizer, pá, a pessoa deve estar com problemas, né? Hoje, deve ter acordado mal, está descarregando o seu problema, né? Vou tentar ajudar ela. Uma pessoa humilde faria isso. Nós não, né? Quem que é ela para falar isso de mim? Aquela coitada que não sei o quê, que não sei o quê. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. E aí então os outros têm facilidade de nos tocar. É. Mais adiante, tem um outro trechinho que diz assim. Ó. Ele responde a Pedro. Né? É como Jesus respondeu a Pedro. Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque. Olha só. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, do orgulho, do ego, que é isso que a gente alimenta em nós mesmos, fazendo com que isso, né, nos torne invulneráveis, ou seja, que ninguém consiga nos atacar por maus procedimentos, injúrias, calúnias, assim por diante. Então, perdoar, viver essa energia de perdão, de benevolência, nos torna, né, com uma defesa insuperável se os outros vierem a nos atacar. E mais, muitas vezes os outros não têm nem coragem para isso. Mas só acontece quando? Quando há o perdão das ofensas, que é o título aqui do capítulo 10. Então, para a gente perceber, ó, e ó, no item 15, ó, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Por que eu tenho que perdoar o outro? Porque eu fiquei ofendido. Se eu fiquei ofendido é porque eu estou com alto, né, vamos dizer assim, teor de orgulho e de vaidade que o outro conseguiu me atingir. Então, eu perdoando, eu trabalho o meu orgulho, né, o meu egoísmo, minha vaidade, e, na verdade, perdoo a mim mesmo. E solto aquela energia que me traria a doença, o mal-estar, que é quando a gente fica com raiva, magoado, chateado, fica o mal-estar, não fica? Eu alivio esse mal-estar e fico bem. Então eu perdoo a mim mesmo. Perdoar os inimigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Olha só, perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Eu não vou, né, perdoar depois de tudo que aquela pessoa me fez. Sim, tu está provando que tu não melhorou. Agora, depois de tudo que aquela pessoa te fez e você perdoou, você está provando que você melhorou. Não dá? Claro que está dando uma chance a outra pessoa também de crescer, assim por diante. Mas a primeira chance é sua, de testemunhar que você melhorou, que é capaz de perdoar. Mesmo depois que aquela pessoa fez todas aquelas coisas que você relata, né? E aí, então, diz, perdoai, pois, vossos inimigos. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, também Deus será com vocês, né? Como que Deus nos perdoa? É automático isso, não vai esperar que lá no fundo Deus vai me perdoar. Não, é automático. Eu perdoei, eu não fiquei magoado, chateado, eu passei bem. Esse é o perdão de Deus. Eu não criei doença, eu tive saúde. Esse é o perdão de Deus. Na hora, não é lá aqui 15 anos, 20 anos. É no momento. Eu perdoei, resolvi o meu problema, me senti bem, e isso, entrei na energia positiva e a minha vida circula cada vez melhor pelo meu perdão. Vejam só quanto é importante. Então, nesse sentido, que perdoar é curar-se. Então, se eu estou lá com aquela coisa me incomodando, né, que eu sou uma pessoa que carrega mágoa, raiva, estou com um problema no fígado, que é onde dá mais isso, né? Toda essa parte hepática, né? Perdoando, eu vou me livrando da doença, eu vou me curando, eu vou resolvendo até minhas questões físicas com o tempo, porque primeiro eu resolvo minhas questões espirituais. Então, lembremos disso, que com certeza nós vamos encontrar bons e excelentes motivos para perdoar. E não pensar que é ajudar o outro. Ah, eu vou te perdoar. Porque existem duas maneiras de perdoar, né? Ah, eu vou te dar uma chance. Não perdoa de coração. É uma chance. Eu dou uma chance para mim. Né? Ou então, assim, bom, tu viu que tu pôs tudo aquilo que a pessoa me fez, eu ainda perdoei. Eu sou bom, né? Isso não é perdão nenhum. Isso aí é alimentar ainda mais nosso orgulho e ainda usar o nosso orgulho para mostrar para os outros que nós somos realmente interessantes. Então, pensando no nosso tipo de perdão também. Continuar o livro.